Bem no tamborzão, tá, não pode deixar o copo cair no chão. Bem no tamborzão, só não pode deixar o copo cair no chão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Eu sei que ela gosta, então vem pro pai, toma. Toma devagar, bebê, essa é pra você. Toma devagar, bebê, sem palavrão, o mais educado possível. Tanto que eu quero ver. Toma devagar, bebê, essa é pra você. Toma devagar, bebê, tanto que eu quero ver. Bem no tamborzão, tá, não pode deixar o copo cair no chão. Bem no tamborzão, só não pode deixar o copo cair no chão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Eu sei que ela gosta, então vem pro pai, toma. Toma devagar, bebê, essa é pra você. Toma devagar, bebê, sem palavrão, o mais educado possível. Tanto que eu quero ver. Toma devagar, bebê, essa é pra você. Toma devagar, bebê, tanto que eu quero ver.